favor, pode sentar um minutinho. Nós um dia enfrentamos a impossibilidade, porque o nosso filho estava assim saindo pelas nossas mãos. Nós sentíamos que nós íamos perdê-lo. E eu estava em casa e eu fiz a letra dessa música. E eu dizia para o Senhor: eu sou um homem abençoado, porque eu encontrei uma pérola. Uma pérola que foi o meu filho. Mas eu tenho a pérola de maior valor, que é Jesus. E quando eu tenho essa pérola de maior valor, a morte não pode me vencer, o desespero não pode me vencer, nada pode me derrubar. E o Senhor nos deu a vitória. E hoje eu não preciso ler na Bíblia, eu não preciso de opiniões de ninguém. Eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Eu posso dizer que o poder da ressurreição existe, que Deus é um Deus fiel, que Deus é um Deus presente. E do dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, há muitos e muitos anos atrás, eu sirvo a Deus há quase 40 anos, nunca eu me arrependi, nunca eu me decepcionei, nunca eu voltei para trás, e nunca nada pôde mudar a minha convicção, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, porque Ele não muda jamais. Ele é o Senhor das nossas vidas, aleluia, e Ele vai exatamente transformar a tua semente naquilo que é a tua vitória. Amém? A palavra fala que nós temos filhos que são gerados na nossa entranha espiritual. E o Marcelo, ele é o nosso filho, e nós louvamos a Deus. E uma das coisas mais lindas que eu vejo na vida do Marcelo é o compromisso dele com Deus. Porque independente de uma carreira no mundo ou qualquer outra coisa, o Marcelo, ele abriu mão de tudo para servir a Jesus, e tem um desejo maior do que todos aqueles que podem invadir a vida do homem. O desejo do Marcelo é ser um pastor, um homem de Deus, e Deus está constituindo por isso, e eu louvo a Deus. Amém? Por isso, eu só posso dizer que você vai andar de glória em glória, de vitória em vitória, todos os dias da tua vida. Deus te abençoe. Amém. Eu te amo, Jesus. Deus te abençoe.